520, a linda cola pistão a zero, vento 200 graus, 069. Decola 24, controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, bom dia, obrigado. Gomo 897, pronto, cópia. Afirmo. Gomo 897 para Guarulhos, nível 380 autorizado, decola da pistão a zero com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, upper Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após direto Trive, direto Poços. Controle Salvador 120, decimal 8. Aciona 5115, gol no 817. No 817, autorizado nível 380 para Guarulhos. Segurando a pistão no zero, primeira curva à direita, perfil da El Leda Brinque. É, Ampere Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, Post-Trive, Post. 20, decimal 8, controle 5115, transponder. Gol no 817. Gomo 897, correto, chame para pushback, seu nome. Camarada, estou puxando no 897. a 3520, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 12545. Olá, 2685, 9545, tá? 3520, obrigado. Saída do pátio 3 para o pátio principal, portão 03. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Cliente, reconsiderei o ingresso, pátio 1. Estou 3399, autorizado, chame táxi. Para o táxi 4399. Torre Gol 18 no 7, precisa de acionamento 5. Gol 18, 17, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 8. Que Juliette Sierra na escuta do solo? Positivo, na sua escuta. Whisky Juliette Sierra, aeronave da Gol iniciou pushback no gate 5, vai ao terminar o pushback manter posição e aguardar para continuidade do reboque. Positivo, cliente, manterei a posição. Afirmativo, vou informar aí pra ela. Estamos em contato com o infraero e já foi solicitado o operador. Tá legal, obrigado.

também decola da 0 gol 8. Rodou o Webjet West Juliet Serra, pronto para ingressar no pátio principal até o portão 03. Está livre até o portão 3, West Juliet Serra. Bom dia, Mike Eco Oscar, projeção para chegar a Mares, um ajuste em Salvador, 019-819. Apenas identificação, Mike Eco Oscar. Bono 8 no 7, contato na decolagem, subal 3, 80, 110. É, confirmando, sobe até o 3, 8, 0, gol no 8 no 7, na Dael. 380, 3, 8, 0, afirmativo. 3, 8, 0, na Dael, gol no 8 no 7. para o nível 050, na Guia Costa. 050, na Guia Costa. 26, Juliette Serra, um bom dia. Então 3399, ali ainda cola, vento 190 graus, 08 mais. No 7, chame Recife em 1251, alterne 13325. 251, 3325, 1817, bom dia. São 3399, decola os 44, controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, bom dia, bom controle. Salvador, bom dia, tá 3399. Bom dia, tá 3389, prossiga. Bom dia, decolado na da El Leda, tá cruzando 2000, uma possibilidade de voar direto Leda. Autorizado pro hoje da El, 3389, confirma o código assinado. Assinado 5117. Copiado. 699, faça uma verificação no transponder, não recebo nenhum Alfa, nenhum Charlie. Positivo, só um momento. Ainda negativo, tá 3399? Negativo, 3399. Sem nenhuma indicação aí no modo alfa, Charlie. Ok, vamos passar pro outro equipamento então. Aqui é Corsica, prossiga para 2000 pés, ajuste no 019, reporte da pisada na LF. 2000 pés, 019, reporte será estabilizado mais de agora. Positivo, tá 3399, obrigado. A 3399, chame agora o centro Recife em 1251, ao CERN 13325. 1251, 12325, tá 3399. Secundária 133.25. 13325, secundária. Gente, muito obrigado, tá 3.